398, tá livre, chame táxi. Se não tiver 322, chamada. O 924, no 5, livre puxar, chame táxi, no 924. Livre, pushback, essa não é contra táxi, no 924. Livre cruzamento da 1028, reporte afastado 5 milhas para transferência novamente ao controle. Tá livre o cruzamento, vai reportar 5 milhas fora o Paparro da Lima. Controle Salvador, é o trip 5489, boa tarde. Trip 5489, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 200, saída Gole. 200 Gole, ciente, trip 5489. Mantém na 10, é trip. Tripulação preparada para a partida. Preparado. Desculpa. São triplo Vitor. Vitor Livre, decolagem da 17, o vento 120 graus, 10 nós. Torre, o Paparro da Lima, já na vertical de buraquinho. Meu Lima, chama o controle 798. 798, grato, senhor, que a volta. Romeu Lima. Uno 328 para o táxi com 135 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alterna Gavião. O chefe está no local de pouso. Vai reportar o Lima. Controle Gono 754. E autorizado via pátio, Juliet, observar o 37 companhia puxando no 5, vai posicionar à direita na saída do pátio 3, sem interferir com, com seu táxi. Vai ingressar na alfa, transfira 18.6, altímetro 1.013, lugar. Autorizado o táxi via pátio, Juliet, observando o tráfego no através do 5, ingressa na alfa 18.6 lá, 18.1.3.3.3, obrigado, bom dia. Sim. A situação do push não teria problema aqui pro solo, ok? Mais uma vez, até aconteceu comigo, foi feito esse push simultâneo, a aeronave que foi Petrindax acabou reclamando e eu fiquei sem resposta aí na sequência. Sem problema, bom dia, obrigado, até a próxima. Mil, triplo Vitor. Trip 5489, tráfego, tá exatamente abaixo do senhor, mantendo 3 mil pés agora, em breve 135. A 3566 informa mudança de saída, será com curva esquerda, Conde agora, aguarde para a decolagem, quem mantém a posição, subida Conde. Subida Conde com curva esquerda, aguarde. Iniciando ascensão 410, triplo Vitor. Azul 4116, desça 2 mil pés, via mar e ajuste 1013, 10 no 3, reporte localizador. 2 mil, via mar e 1013, chama o bloco. Táxi, gol 1924, 174 a bordo, 2 horas e 20, alternando Salvador. 333, mantém a posição. 333. 3566, livre decolagem, dono zero, vento 130 graus, 10 nós. Iniciando decolagem no 0, 3, 3, 3. Muito obrigado. Direita, alfa, espera da 10182. 924, telegrama. É, 18-6. 18-6, velho. Quadro 196, informação de tráfego, 1h20, rumo posto, cruzando 070 em subida, 1 ATR 72. Temos ele, equipamento. Trip 5489, tráfego, 12h18,5, rumo posto, cruzando 095 em descida, em Embraer 190. Ciente, trip 5489. Motor 198, bom dia, bom trabalho. Vamos. Controle, bom, boa tarde, é o TAN 3566, decolou, saída Conde, cruzando 2500 pés. TAN 3566, boa tarde, contato radar na decolagem, vou ir na proa de Conde, da presente. Está presente com o Proa de Conde, o TAN 3566. Decolagem do Boeing da companhia, após ali, mantém, cabeceira 10. Fazer a live da aeronave da empresa, ali, mantém, 10, Boro 924. 200. Para 200-3489. Azul 4116, autorizada a final do ILS X-Way para pistão no zero, reporte localizador. Chama o lock. Decolo 1-2, controle 198, bom, voe, boa tarde. 1-1-9, decimal 8, Gol 333, boa tarde. Presente Zipar, triplo Vito, confirme. Aguarde, triplo Vito. Controle Salvador, Gol 333, subida da El, passando 1800 pés, bom dia. Gol 333, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El, direto da El. 360, voando da El, Gol 1-3-3-3, obrigado. Triplo Vito, mantém o perfil, aguarde na minha escuta ainda, ok? Mexeu, mantendo o perfil, aguardando. Vamos 4, livre decolagem, dando 0, vento 1-4, 0 graus, 1-0, nós. Iniciando decolagem, pista no 0, boa, 9-2-4. 26.85, bom voo. 2545, 26, confirma a segunda, secundária? 1-2685. 2085, obrigado, até já. GLS 4196. Decolos 1-4, controle 198, bom voo, boa tarde. Até já, 198, 9-2-4. Complete com a 2, 108-6, bom pouso. 2-6. Controle Salvador, boa tarde, Goro 9-2-4, decolou, Cajê Maracaju. 9-2-4, contato radar na decolagem, suba 350. Seção 350, Goro 9-2-4. Serão 1003, está baixado e travado, só corrigindo 1012 agora. 1012 baixou e travou, 416. 416, tem pouso autorizado 10, vento 130 graus com 10 nós, com 10 nós. Vivo pouso, 416. 0 ciente, Romeu Lima, bom pouso até regresso, frequência livre. Atingindo 130, poderia levar na proa do Alfa Romeo 363. Aguarde coordenação, controle Caju, 3566. Grato. Controle voo no 333, solicita voar bridge autorizado. Aguarde coordenação. 33. O 333 pro de bridge. Direto bridge, obrigado. Meia pro Adolfo Romeo 363. 363, 3566, já não deu a descida. No 333, chame Recife, 1251, alterna 1-3-3-25, bom final de semana. 251-3-3-25, obrigado, vocês também. Solo 18, direita, chama solo 21, decimal 9, boa tarde. 29. Autorizado até o nível 050. 050, 335, meia lenha. Solo de Salvador, muito boa tarde. 416 para a pista, nossa escuta. Boa tarde, Azul, linhas aéreas 4116, táxi autorizado via Alfa, primeira esquerda via Quilo, via Pátio 3, para o Pátio 1, o portão é o 8. Alfa, Quilo, Pátio 3, Pátio 1, portão 8. papapá, Mike Echo Delta, Omni, táxi aéreo, pátio 4, siga. Foi feito uma deliade para 15h30 aí, Salvador, Salvador? Ok, Mike Echo Delta, só um instante, para autorização preenchida. Nove dois quatro, chame Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. Hora 2545, 2685, ouro 924 ATK. Trip 5489, controle. A escuta, prossiga. Chame agora o centro Recife, 12260, alterna 1288. Caso negativo, a própria rádio conquista, 1303, bom voo. Recife 1260. 288, conquista 1303, TP 5489. Via corredor Axé, litoral sul até o farol da barra em retorno. Controle 198286. Sabe o último transponder que acionou? Tone 0117 então. E corteja. Pátio 4 para acionamento, táxi de colagem, 2286 da presente, Mike Delta, Salvador está operando visual, pista 1017, o vento é 120 graus com uma dúzia de nós, altímetro 1013, 32 graus de temperatura, estou com a tiro fora aqui. Underground, good afternoon, Ocean Air 6315, the request 380 to Guarulhos. 3566, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador. Está livre de seis até os 50, chame o controle Caju no 203, boa tarde, bom voo. Mando 1203, o controle Caju, descendo para 5.366, boa tarde, bom trabalho. 621, standby IT clearance, I have a IT clearance to Guarulhos flight level 360, number 1 to cross, just a minute, please. Ok, no problem, clear flight level 360, ocean 6315. Delta, chame táxi. Saldo grado, Red 4. Red 4, now 6 on 5. Ok, ok, to Guarulhos, fly level 360, via airway up to risk 50. After takeoff runway 10, maintain head to passing 2000 feet or 3 nautical miles from Saldo VR. And then turn right to perform dial departure and then later, after later, direct VDEV transition. Correction, VDEV position. Salvador control frequency 119.8. Salvador tower 118.6 and squawking 5030. Ok, Roger, clear for cloud 360 to Guarulhos, fly for whiskey 50, depart 1810 and maintain heading to 2000, then the right to departure dial, transition lead, and then direct VDEV 1198, 118. 6 0 5, the read back to red 04, come in for red for push and start. We'll do Ocean 6 0 Falou, Chané 6315 no box 04, pushback saneamento. Autorizado, time táxi, 315. Portaria táxi, 6315. Bastante ruim a transmissão, okay? Creio que seja o Índia November Alpha com voo local, com sobrevoo e toca emitida em céu, November Mike Echo. Afastaria no corredor forte, então, uno meu pés, após decolar na pista 17, vai curvar à esquerda, cruzamento do aeródromo, afasta no forte com controle 198 e acione 01 no 5, Índia November Alpha. Bastante ruim a transmissão, ok? Vamos fazer o seguinte, vai acionar e chama ainda nessa para prosseguir com o táxi, caso permaneça a transmissão ruim, nós vamos ter que checar o equipamento para prosseguir, ok? O controle não, com certeza não vai deixar que decole com este rádio, ok? Nós estamos com a TIS fora, okay? Então, te pagar as condições. A operação é visual, pista 10, 1, 7, o térmica de 130 graus com 10 nós, altímetro no 0 no 2, a temperatura de 32 graus, é a hora certa 1629. Táxi, Mike Eco Delta, reporte pronto para decolagem. Crescente, Mike Eco Delta está livre. Salvador, boa tarde, está 3154, informação Romeu, boa tarde. 3154, boa tarde, acione a identificação desse 050, vigilância, chegada à maré. 050, chegada à maré, está 3154, pode voar, vai voar aí 20 grauzinhos à esquerda por 20 milhas, então, informação. Itap, te ajuda? Ajuda. Proa de Itap, 3154. Obrigado. Chamou a torre? Nacional de November Alpha, chame táxi. Solo Salvador, Chané 6315, acionado, pronto para o táxi, informa 116 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia e o alternado é Galeão. Galeão 116, 450 na autonomia, táxi à direita, via Índia. Ao ingressar na Alfa, transfira 1486, altímetro 10, 12. Boa viagem. Ok, táxi via Índia. 1012 no ajuste, ao ingressar na Alfa, vai transferir a frequência torre 1186 e informar pronto 6613 no centro. Torre Salvador, boa tarde, Oxaner 63, zona 5, no ponto espera, cabeceira 1-0, pronto para decolagem. Certo, Oxaner 63, zona 5, a linha decola, vento 120 graus, 10 nós. Alinhamento de decolagem, Oxaner 63, zona 5. Senhor número alfa, reporte para ingresso 917.